Salvador, aqui é o Gol, Golf, Papá. Paulo Salvador, que é o Gol, Golf, Papá. Ô companheiro, aqui é o controle Salvador. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golf, Papá. Golf, Papá, é isso? Afirmos, eu. Prossiga. Muito bom dia, solicito autorização de reboque da remota número 14 para Bate Uno, pinga de número 3. Remota 14 para o portão 3 autorizado na minha escuta permanente. Informe no término. Positivo. segundo ONU 54, gente da informação, tá? Bom, Diego, ONU 154. A sua identificação desce 3 mil pés, altímetro 1014, direto do ONU. Desce para 3 mil, 14, direto do ONU, no 1154. Salve Salvador, aqui é o Gol, Golfo Papá. Golfo Papá, ciente do término do reboque, bom dia. Bom dia. Torre, Salvador, 18 na 7, autorização Guarulhos. 897, pronto para cópia? Pronto para cópia. Salvador Guarulhos, nível 3, meia dúzia zero. Decola da 1-0 com curva direita, subida da El até Leda, após Leda direto Crate. Em Crate, intercepte UP Zulu 14, prossegue até Gruf. Após UP Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acione 5144, controle 119.8. Ok, autorizado, nível 360 Guarulhos, decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda e após Crate. Intercepta UP Zulu 14 Gruf e UP Zulu 16. Transponder 5144, controle 198. Na ponte 62, chame pronto. Bora. Copia? 360 para Campinas. Decola 1-0, direita da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Em Bridge. Prossegue da EPZU 16 e até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Aciona transponder 5151, controle 119.8, azul 4433. Pronto. Eu posso te coordenar um nível inicial aí e em voo se eu solicito a subida, ok? Então vou recoordenar o nível alto, nível final 300 e caso houver possibilidade, o centro autoriza a subida em rota. Azul 4433. 3264, estabilizou no sinal. Está 10. Ok, check trem, tem livre pouso ano 0, vento de 130 graus 079. Estão 3264. Trem embaixado checado, livre pouso, 3264. Quatro, solo aos 4-2, Libere na minha escuta, táxi Alfa e Juliette para o portão 02. A Juliette para o portão 02, o 3264. Agora a torre 118-612, boa noite. 18-6, boa noite.